acredite que os teus sonhos não vão ficar no papel. Você verá que quem prometeu é fiel. O que olho não viu, ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. Olhe para o alto e veja de onde virá o socorro no dia da tribulação. É Deus que te sustenta e capacita quem Ele faz a promessa. Você não vai morrer sem ver o que Deus prometeu cumprir na tua vida e na vida dos teus. Nem mesmo vale ou prisão podem parar teu coração, que ainda está pulsando promessa acreditando. Acredite que os teus planos não vão ficar no papel. Você verá que quem prometeu é fiel. O que olho não viu, ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. Olhe pro alto e veja de onde virá o socorro no dia da tribulação. É Deus que te sustenta e capacita quem